marcador externo, o tráfego da Gol, só vai seguir com o número 2, ok? E reportar a final da pista no 0, Olympus 03. Afirmativo, como número 2, reportará a campanha final, Olympus 03. Gol no 728, chuva, aí no setor, aproximando do setor da final, vindo aí do setor noroeste. Vento no momento 80 graus, uma dúzia nós, sem chuva sobre o campo. Gol no 738. Ok, estamos observando ela aqui e liga após. 730. Salvador, gol no 260, puxa bem pelo menos 08. Puxa bem acionar, gol no 260. Autorizado é portátil. Tá livre, chama na tarde do gol no 260. Olympus 03, reporte na curva final, baixada e travado, 80 graus, uma dúzia nós. Portará na curva final, baixada e travado, Olympus 03. É, chuva que estava no setor noroeste, está se deslocando aí para o setor uísque, acredito que aí perto do externo já vai melhorar um pouco. Ah, tem aqui. Continue a aproximação, informarei pista livre, o vento 80 graus no 0 nós. A chuva está localizada mais nesse setor. Gol no 738, seu solo, zona 7. Libera a direita, chame solo em 1219, gol no 738. 2 a nós, obrigado. Festa. Só aguardando, Vitor McBeck. O Olympus 03 está visual com a cabeceira? Ah, negativo. O meu vídeo tá. Provavelmente vai fechar aqui visual instrumento. São Salvador, gol no 738, livrando a circo. Pula 738, taxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juli, pro 5. Livre, o vento 80 graus no 0 nós, chuva leve agora sobre o campo, reporte visual com cabeceira. Ok, livre pouso, ainda não visual com a cabeceira, informará com visual. Está visual para o sexto pouso. Livre pouso, pista no zero. O vento 80 graus, uma dúzia nós, Olympus 03. Livre pouso, pista no zero, Olympus 03. Azul 4082, bom dia, semana de inscrição, chegada a Mari, desce e mantenha nível 050. trouxa, né? 625 com a informação Sierra. Sonar 6255, acena de indicação, desce e mantenha nível 060, da presente voe na proa de Mari. Proa de Mari para o 060, 6255. Isso, está livre. Reporte livrado da pista 03. Das condições meteorológicas, o setor oeste do campo está bem, visibilidade bem baixa, só agora. No 260, na atmosfera 1-0. 260, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinhar e manter cabeceira 1-0, gol no 260. Alinha e mantém 1-0, gol no 260. Autorizado, Salvador, Salvador, é colapso no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 120 decimal 8, aciona 01 no 71. Azul 4082, livre de restrições de altitude e velocidade, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 no meio. Tomar que é back, o número pés, Caro Lourenço, autorizado, decola pista no 7, curva direita, corredor axé. Controle 120 decimal 8, aciona 01 no 61. Cena rolagem 10, vou no 260. Meia dúzia, bota, confirma. Indy Novembro Alfa. A gente faz corredor Vera Cruz, eu posso através de Paripe. Tomar Quebec, prossiga. Quebec. O 260, decolou os 23, chame controle 1208, um bom dia. 208, bom dia, gol no 260. Sonar 6255, reautorizado desse torneio 050. 050, 6255. Sonar 6255, de casa. 250. Sim, reduz a velocidade para 2309. 30. dia, Gol no 260. Zero, bom dia, contato radar, saída Puca, suba e mantenha 390. Subindo 390 na Puca, Gol no 290. Retorno ao Max Air Golf, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 180, limitado pela magnética 120 de Sintra. Sequenciamento para o 180, limitado. Aproximação Salvador, 35220, estamos passando 156 para 150, por favor, apresentação. Retorno do Max Air Golf, cena pro 180-30 interceptar o ILS que foi do pistão zero. Autorizado, interceptar o ILS Grey Down no zero, Max Air Golf, 180. Aproximação Salvador, 35220. 35220, bom dia, cena de indicação, chegada mar e desse mantenha nível 070. 070-5220. Escrito a 3.000, Max Air Golf. Afirmativo. Escrito a 3.000 pés em forma de ajuste na 0 no meio. Escrito a 3.000 na 0 no meio, Max Air Golf. Blue Texas é India, Hold Point, Runner 0, Call Tower 18195, Kinate 1016. Agente UNH 1016, clear taxi via India, Holding Point Runway 10, Call Tower 118195, Alvado 4207, thank you so long. Para sequenciamento, curva à esquerda para o 360, limite ao curso do localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, 6251. Santa Romeu Max Air Golf para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 070. 070, Max Air Golf, mantendo 3.000. Desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no meio, reporte estabilizado. Confirma. Desça para 2.000 pés, informa ajuste na 0 no meio, reporte estabilizado. Good morning, clear line out and take off on runway 10, wind is 080 degrees, 10 knots, Azul 4207. Clear line out and take off runway 10, Azul 4207. A gente vai na prova rotatória, reforça na mesa, resolve um campo. Tá dando um vaso, 4042. Complete canal de cemitério 1 no 8 decimal 95. 895, at 42. Channel 255, para interceptar o localizador, curva direita para o 080. Direita 080, 6255. Channel 255, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado LS e afasta para o 0. 2000 no 0 no meio, livre LS, 6255. Para o 082, continue a aproximação, pista no zero, vento 90 graus no 09, informe o visual com a cabeceira, informe uma chuva nas imediações do marcador externo, sobre o campo não chove, o vento 90 graus no 09, 4082. Vento Guadama para a versão de pouso, 4082. Táxi reporte na interseção Oscar, Índia, November Alpha. Thank you so long. So long. 1500 dial departure. O limite oculto do localizador. Limite oculto do localizador, S-7-4-0. Azul 4207, with the contact on departure. Dial departure, climbing maintain flight level 360. Climbing flight level 360, dial departure, Azul 4207. Confirma? Sim, está em graça no circuito, chame torre, número 8395. Controle, eu vou com 2.60, cruzando 2.00. Sim, seu cruzeiro da presente, direto Aracaju, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. Chama na Recife 2545, alternando 2.65 na flor de Aracaju, 12560. Fui, alerta, Max, a Golfo. Sim, de completão, chame turno no 8.95, bom pulo. 2.95, grato. Gente, reduz a velocidade para 1909. 1909, reduzindo, 6740. Ô, cordialista, bom dia, Papá Romeu, Max Serragulfo, foi olhado. Já baixar travado. Max Serragulfo, bom dia. Continue, aproximação número 2 para pouso. Reporte visual com a cabeceira. Chuva nas imediações do marcador externo. Sobre a pista sem chuva. Reporte visual com a cabeceira, Max Serragulfo. E é, tio Max Serragulfo. Tango Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições iguais no meu pé, corredora Serra, reporte para a barra. Reporte para a barra do pé, Vitor Mike Quebec. Na presente, inicio 360 à sua esquerda, Kilo é o Oscar. Senhor, a aeronave, a segunda aeronave, a primeira aeronave ainda está em instrumento, ainda vai cancelar, eu vou ficar sem prioridade de pouso no 7 agora? Não, o senhor vai pousar agora, a aeronave vai pousar na pista 10, está na final ILS, ok? O senhor efetua 360 à esquerda e mantém este setor. Tem uma sequência no ILS, a minha intenção é colocá-la após a segunda aeronave que está no ILS, ok? Ok, já iniciou 360. Max Serra Golf, complete 990, o vento uma centena com 909, Max Serra Golf. Completa 990, Max Serra Golf. Azul 4082, seu solo 34, chama agora o solo 1209. Torre Salvador, bom dia, Oceaneer 6255, estabilizado ele. É 255, número 2 agora para pouso, continue a aproximação, informe no marcador, o vento 90 graus, 10 nós, sem chuva sobre o aeródromo, o Ocean Air 6255. Acredito que a 1500 pés já avistará a pista. Pode ser, 6255. Mike Serra Golf, pista livre, autorizado pouso, 90 graus, 109, Mike Serra Golf. Golf, autorizado pouso, quase o pouso, atenção, ataque pela pátio, para ingresso na Papa. Ingresso na? Papa. Atente, o solo vai orientar o táxi. Interceptor, final da 17, a 3 milhas, quilo Romeo Oscar. 7, mantenha o setor e aguarde autorização para pouso. 7. Tenha posição, aguarde para ingresso, Indy November Alpha. Sem aproximação. O tráfego que precede está próximo à cabeceira, o vento 90 graus, 109, 6255. 55. 120 indicado. 240. Sim, reduz a velocidade para 190 nós, desça para 2000 pés e destino 0 no meio. Reduzindo 190, descendo para 2000, 5220. Fox confirma a radial e distância ao planetário. Mike Serra Golf, solos 37, libere próxima à direita, chame solo 1219 para instruções de táxi, Mike Serra Golf. Pela direita, 209, solo grátis. Pela direita, Toral Sul, controlando 0.8. 2-1, na porta. Libera a pista, 6255. 6255, ciente, aguarda. Ok, tráfego já liberou no momento, tem pouso autorizado, pista no 0, 6255. Livre pouso, 6255. O meu Oscar visual com a aeropós na curta final. Afirma. Condições para ver a separação com o número 2 para o 1-7. Afirmativo, vai prover a separação, meu Oscar. Gente, continua então para o 1-7. O segundo tráfego ainda está a 3 milhas do marcador externo. O quilômetro Oscar. Romeu Oscar. Max e Agolfo confirmando que está livre de táxi, a porta na Quebec. Livre táxi, a porta na Quebec. O Lima Mike Fox POB confirmando ponto de espera do Iguatemi, confirma. L ponto do Iguatemi. 25841, enable 133.25.24207, thank you so much. Web 6740 estabilizado. Sente completo, chame turno 9395. 1895, Web 6740. Mantenha essa velocidade até mais próximo, condições? Condições, afirmativo. Vento 90 graus, 1209, livre pouso na estação na ótica. Pernas 3 pontos, baixar e travar. Livre pouso na 7, uma melódica. Para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 090. Apresenta ele a SXA, pista no 0, reposta estabilizada. De pequeno porte, pousando na 1-7, na curta final da 1-7, aguarde autorização de pouso, web 6740. Gente, prosseguindo, aguardando a autorização para pouso, web 6740. O Chanel 6255, solos 39, libere a próxima direita, chame solo 1219. 219, 6255. Vitória Juliette, no meu pé, Carol Lourenço, autorizado, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 01 no 60. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 8, 62 para o seu. Vitorino Juliette para o B. Sim, o confirmando vai confirmar com a torre e o PB, confirma. Cliente, bom voo, torre, 1095, Vitorino Juliette. Vitor Índia Juliette, na AD, livre acionamento, reporte táxi, Vitor Índia Juliette. 191 autorizado, puxa a porta. Reporta no táxi, 391, obrigado. Outro 391, desconsidera, aguarda. É, depois da Avianca, da Serra da Guarda, após autorizado, puxa a porta. Reporta passagem do Avianca. Queria ser puxa, que pode botar com o 391. Utilizando o número de possível, portão 08. Beleza, 6275 para 8. A 740, solos 41, libera a direita, chame solo 1219. Direita, 1219, RB 6741, 40. Chante, 40. 295, um bom dia. Bom dia. Torre São Salvador 35, 220, fui aliás. Continue a aproximação, reporte checado, 90 graus, 1129, 5220. Baixado e checado, 5220. Continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. 20. Nossa Juliette, 6740. São Salvador, boa tarde, ou bom dia, o gol no 777, no gate 5, tem informação, dando autorização para Porto Seguro. No 777, bom dia. Porto Seguro 340 autorizado, decola pistola 1-0, curva direita. Saída da El, lida. Após direto, Porto Seguro. Controle 120-8, aciona 5511. Graus, uma dúzia, nós, Índia, não vender Alfa. Já decola. Decola, curva direita da El, lida. Após direto, Porto Seguro. Controle 198. E o transponder 5511 para o gol 1777. Correto, é para o busco 1777. Max Serra Gump para, mantém a posição, chama a torre 1895. Papa Romeo Delta. Web 6740, próximo da Juliette. Mantém posições da Juliette guardando 6740. Mantém posições da Juliette, 6740. O Thiago confirmou nacionamento ou táxi? Os autorizados 5220. General Vendor Alfa decolou de Salvador aos 44, manterá o setor sul aguardando instruções para cruzamento do campo. General Vendor Alfa. Aguardando a instrução para cruzamento do campo, Alfa. Aeronave no site pronto. Aguarde, tem aeronave na curta final, dono zero pousando. Olha o que? Teria que ser feito novo?